los dedos de la mano derecha, pero no. Yeah. Del norte para el sin intereses en nuestras sucursales que con los precios bajos. Hey. Ei. Escrevi uma rumba sobre o sítio de onde eu venho. Onde tu vês tanta chunga que já dei com um no meu espelho. Cá não vês chico-se passeado mini com aquele salário mínimo. Mami dentro, show dos poucos que ainda os tenho. Las mamacitas do meu tempo parecem pinhatas. Com filhos para o meu comprimento de bigode e barba. Meus chicos uns casaram, foram dentro ou estão na jarda. Alguns antes de ouvir falar em teorema de Pitágoras. Escrevi uma salsa sobre umas muchachas que passei do misto ao colchão. Escrevi uma valsa sobre o quanto eu acho que não sei ter idade que eu tenho. Mami, eu finjo que não sei. Que não vi toda a merda que vi. Que eu não sinto este vazio imenso. Que não vai a morrer por dentro. E que eu já segui em frente, não. Então escrevi um bolero. Bolero para ti. Escrevi um bolero. Sofrer mi coração, mi pasta, mi camiseta e mi casa. Fiquei sem nada, só um bolero por ti. Dancei um tcha-tcha-tcha para não pensar tanto em dinheiro. Estava mal e já dançar com o meu pé no chinelo. Tcha-tcha nasci com os sonhos grandes e eu nunca fiz outros planos. Toma que diz que os meus sonhos não são piteu. Pablo, Pablo, és um irresponsável. Eu sei, mami, eu sei que isto não paga. Mas eu juro que esta coca e esta viola vão dar nota. Esteja só pensas em hit para ir lá. Diz-te disse eu há dois anos. Escrevi uma lambada só falar sobre o álcool. E as figuras que eu já fiz a dar chacho nessas barmaids. Eu vivo entre o VIP e o barra da entrada. E se ainda tenho os dentes, mami, dá graças ao hype, mãe. Meu karma tem sido o que eu fiz deles. Estas quedas são lições, este ano vi um semideus. Fiz um reggaeton a ver se a guita vira easy. Mas queimei o meu nome em toda a label que eu já pisei. Pela minha coca eles não pagam pouco. Eles a minha droga não estragam o gosto. Pablito eu já dota, fica famoso. Cala a boca, essa fama não paga as contas. Tentei Flamengo, tinha os dedos tortos. Tango, eu tô no tempo, só contigo eu ganho medo, rosas. Meu maior erro foi tanto merengue pra ti. Então escrevi um bolero. Motherfucker.